Stop it. Indicando o melhor caminho, mas agora onde ele está? Então, eu estou aqui. Só agora eu compreendo que o destino me reservou a função de lhe revelar tudo o que sei, tudo o que sou. Então,